Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui em mais uma oportunidade, em mais uma noite, para em mais uma oportunidade nós sermos tocados pelo céu. Amém? Eu sei que vai haver uma movimentação espiritual na igreja hoje à noite. Eu não sei se o céu vai baixar aqui ou se nós é que vamos para lá. O que eu sei é que nós teremos um encontro vivo com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza. Eu estava pensando em qual mensagem falar na minha última oportunidade de falar para a igreja de Boa Viagem. Ontem à noite eu saí com um pensamento, mas durante o dia Deus me visitou e Deus pediu que eu falasse para a igreja nessa última mensagem minha para a igreja. Outra mensagem. Então eu fui humilde, pedi ao Senhor, então Deus, prepara comigo. Eu tenho certeza que a vida de muita gente hoje à noite vai ser transformada depois desta mensagem, amém? Espero que Deus use você. Hoje nós temos uma equipe de oração. Hoje todos os irmãos batizados vão estar orando durante a pregação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impactar muitos corações aqui nessa noite. Eu creio nisso. Mas antes de abrir a palavra, eu quero dizer, em nome da minha família, que foi muito bom esses dias aqui com os irmãos. Eu estava conversando com a minha esposa quando eu pisei aqui em Recife. Eu disse para ela, eu não sei por que uma semana de oração em Boa Viagem. Vocês não sabem do contexto, mas eu não deveria estar aqui nesta semana de oração. Tudo deu errado e por isso eu caí aqui. É como se bateu uma trave e caiu em Boa Viagem. Eu fiz mais de 30 semanas de oração. Muito mais do que isso. Mas de todas, uma, eu perguntei a Deus, Senhor, por que lá? E eu me lembro quando eu entrei no hotel, eu olhei para ela e disse assim, mas Deus tem cada coisa assim esquisita. Mas não era para lá, nós estamos aqui, lá foi cancelado, nós estamos aqui. Será que a igreja está preparada? Eu não estou preparado psicologicamente. E nós oramos. E de todas as semanas de oração que eu fiz na vida, essa aqui foi a que confirmou o meu ministério. Que o Ceará se prepare, porque nós voltaremos lá agora com mais gás, para a honra e glória de Deus. Não tem aquela oração tradicional que a gente faz? Senhor, que o Senhor nos abençoe para que do jeito que nós entramos na igreja, não possamos sair. Que não saiamos do jeito que entramos. Não tem essa oração? Pois ela aconteceu na minha vida. Eu não sou mais o mesmo, desde quando eu pisei aqui neste lugar. Eu louvo a Deus, porque esta semana de oração revolucionou a minha vida espiritual. A minha comunhão com Deus é mais profunda. Porque eu senti que às vezes Deus é capaz de tirar uma pessoa lá de um lugar, para falar a uma linguagem suave ao ouvido de uma pessoa, para alcançá-la e para salvá-la. Depois de hoje à noite, a semana de oração continua. Amanhã tem Santa Ceia neste lugar. Nós jejuamos, nós oramos, nós abrimos a palavra e agora nós precisamos da comunhão. Mas amanhã, 8 horas da manhã, eu e minha esposa e o meu filhinho, nós vamos estar no aeroporto. Mas amanhã nós vamos passar o dia orando aqui para esta igreja, por esta igreja. E nós vamos lembrar sempre de vocês. E vocês sabem que pastor precisa de oração. Então, quando vocês sobrarem um tempinho, no momento íntimo com Deus, não esqueçam, pastor Rafael, da minha esposa e do meu filhinho. É muito bom quando a gente ora por todos, mas também é bom quando todos oram por nós. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Se a gente não se encontrar mais aqui nessa vida, fica marcado o nosso encontro lá no céu. E por favor, ninguém falte a este grande encontro. É um momento em que corações serão entrelaçados, amizades serão renovadas. E eu espero que eu e todos vocês possamos estar lá, se Deus quiser. Amém? Amanhã nós vamos chegar em casa e eu vou viajar para um interior. Nós vamos realizar ali um encontro de jovens com Cristo. Essa é a minha função, trabalhar com jovens. Viajo sexta, fico sábado e domingo. Domingo eu chego à tarde em casa, umas 6 horas. E quando for 10 horas da noite, eu estarei no aeroporto, que eu vou passar uma semana na Bahia. Então essa é a nossa vida, esse é o nosso ministério. E a gente vai conhecendo pessoas, mas existem aquelas que marcam. Existem igrejas que não tem como, elas marcam. Eu quero dizer publicamente, sem nenhuma hipocrisia, que a igreja de Boa Viagem ficou marcada em nosso coração. Deus abençoe vocês. Valeu por esses momentos. Vamos cantar pela última vez, então, pelo menos, com a gente? Vem cá. Minha morena, cheirosa, simpática, linda, maravilhosa. Eu não vivo sem esta mulher. No dia que ela morrer, eu me jogo dentro do caixão. Vai nós dois. Sepultar dois. Tomara que eu morra primeiro do que ela. Mas o nosso grande sonho é que nem eu, nem ela possamos morrer. Mas que nós dois possamos estar vivos quando o Rei Jesus Cristo voltar. Amém? Mas se tiver que morrer, eu aceito ir primeiro. E depois de 2 horas ela pode ir junto também. Tô brincando, você vai viver mais. Meu filho, vamos lá, Deus é tão bom. Bem, bem forte. Irmãos, agora tem que pegar fogo. Tem que ser um louvor animado, com o coração, em nome de Jesus Cristo. Os vivos digam amém. Olha, meu filho, toca esse negócio, vamos lá. Deus é tão bom. Só os vivos cantando, viu? Vamos lá. Bem bonito. Deus é tão bom, mas com o coração. Vamos lá, irmãos, coloca essa voz. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Beleza. Deus agora só as mulheres, viu? As mulheres agora, todas as mulheres em pé. Vamos lá. Olha, criatura, levanta as mulheres agora. Deus me quer bem. Aleluia. Deus me quer bem. Maravilha. Vamos lá, mulherada. Deus me quer bem. Deus é bom. Deus é bom. A frente agora senta. Todo mundo, as mulheres. Agora os mais lindos homens se levantam. Agora vocês. Cadê? Vamos lá, homens. Aleluia. É bom pra... Só os casados em pé agora. Casados, vamos lá. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus é bom. Pra quem? Agora os vivos louvando em pé. Todos lá, os vivos, vamos lá. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Só vocês agora. Amém? Feche os teus olhos, abra o teu coração e vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado porque Tu és bom. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui nesta igreja porque queremos ouvir Jesus Cristo falar. Existem pessoas de diversas religiões que também estão conosco. Mas assim como Deus é um só, que seja uma única mensagem que toque no coração de todos nós. Portanto, Pai, que o Senhor use-nos nesta noite. Que o Senhor envie o Teu Espírito para segurar neste microfone. E que neste momento cale-se o homem. E que Deus fale a esta igreja. Fale, Deus, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite nós vamos ter um tema especial. Algumas pessoas têm andado por aí. Por gentileza, baixa o áudio aí, por gentileza, do computador. Baixa o áudio só para ele tirar aqui. Aí depois aquele esquema lá, viu? Beleza aí? Pronto. Pronto, então enquanto eles se preparam aí, antes de entrar no tema de hoje à noite, eu queria agradecer aqui a presença do quarteto, que cantou hoje, pastor Jonatas, não é isso? É Jonatas, obrigado pela presença também, muito obrigado aí pela presença desse quarteto, que ainda vai estar cantando para a honra e glória do Senhor hoje à noite. E todos os convidados que estão aqui conosco, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que hoje Deus toque na vida de vocês. Quer dizer, eu tenho certeza que Ele vai tocar. O que eu não sei é se você vai sentir, mas que tocar, Ele vai, tá bom? Algumas pessoas têm perguntado, como será o fim do mundo? Eu pergunto aos irmãos, o mundo vai terminar sim ou não? Sim ou não? Mas como é que vai ser o final do mundo? Algumas pessoas dizem assim, bem, eu acho que o fim do mundo vai ser com uma guerra nuclear. Alguns estão propagando a ideia que o final do mundo vai terminar com uma grande guerra nuclear. É isso que vai acontecer, sim ou não, irmãos? Alguns dizem que o final do mundo vai ser com violência. Outros dizem que o final do mundo vai ser com acidente. Outros já afirmam que o final do mundo vai ser com grandes enchentes. Eu moro em Fortaleza e algumas pessoas falaram o seguinte, bem, eu ouvi falar, alguns dizendo, que vai ter uma grande enchente, conforme os cientistas, até 2020, e que as águas de Fortaleza vão inundar Fortaleza. E se isso acontecer, tem que inundar Recife também, as daqui de Recife, né? Tem que ser assim. Mas alguns estão dizendo, agora eu pergunto, o mundo vai terminar com inundação de água, sim ou não, irmãos? Outros já dizem o seguinte, ah, pastor, vai terminar com incêndios. Não, pastor, eu acho que é com opressão. Não, eu acho que é com desastre. Não, pastor, eu acho que é com tragédia. São tantas tragédias hoje na vida. Eu acho, pastor, que vai ser com terror. Eu ouvi falar um negócio aí que eu vou dizer para vocês. Posso dizer sim ou não? Você já ouviu falar em Osama Bin Laden? Já ouviu falar dele aí, não? Fiquei sabendo aí que parece que ele vem passar um final de semana no Parque Hotel aí. Em Recife. Deus... É para ainda esta ideia. Meu Pai eterno. Agora, irmãos, o que eu sei é que o mundo vai terminar. Agora, como será o fim do mundo? Jesus, ele foi muito sábio. E ele é sábio. Ele não falou o dia em que ele ia voltar. Agora, tu imagina se Jesus fala o dia que ele ia voltar. Bem, hoje são 5 de julho, é ou não é? 5 de julho. Aí Jesus, imagina que Jesus menciona na palavra que ele ia voltar dia 10 de julho, nas férias de 2007. Você sabe o que é que o povo ia fazer? O povo ia tomar cana até dia 3. O povo ia tomar cachaça até dia 7. As prostitutas iam se prostituir até dia 8. Ia ter uma farra no mundo até dia 8 de madrugada. Dia 9 era todo mundo se preparando. Imagina que se Jesus vem dia 10. Menino, dia 10 era todo mundo socado dentro das igrejas. Amém. E aí, irmão, tudo bom? Ai. Todo mundo de branco. Amém, amém. Era todo mundo assim. Se Jesus fala a data, muita gente só ia se preparar com medo do inferno. Aí Jesus falou, eu não vou dizer a data não. Porque se eu diga a data, os beleza, vão, tudo está pronto. E eu ainda acho que ia ter uns atrasados, sabia? Acho que ia ter dia 10, ainda ia chegar gente atrasada. Porque tem gente que é assim. Agora, Jesus não falou o dia. Mas agora, claro, a Bíblia, pelo menos em 2.500 vezes, diz que Jesus Cristo vai voltar. Diga amém, irmãos. O mundo vai terminar com a volta de Jesus Cristo. E um detalhe. A palavra diz que Jesus deixou alguns sinais. Quando os sinais acontecerem, é porque ele vem. Coloca o cinto de segurança aí no banco agora. Puxa bem firme, porque você vai ver os sinais. Se eles estiverem acontecendo, você tem que entregar a tua vida agora, que já está atrasado. Vamos lá para os sinais, sim ou não? Então a grande pergunta é, quais são os sinais que Jesus deixou para avisar-nos do seu retorno? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos lá, Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 1. Mateus, vocês sabem onde é que está, né, irmãos? Depois de Gênesis... E antes de Apocalipse, tá bom? Você pode passar de Gênesis, mas pelo amor de Deus, não passa de Apocalipse. É antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Então, os vivos que encontraram, digam amém. Vamos lá. Mateus 24, já oramos. Versículo 1 diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Versículo 3: estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do filho e do fim dos tempos. Versículo 4: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí vai começar agora, prepare-se. Versículo 5: pois muitos irão em meu nome, dizendo o que, irmãos? Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos ou a poucos? Olha só, a primeira característica, Jesus falou o seguinte, ó: eu não vou dizer o dia que eu vou voltar, não vou falar o dia que eu vou voltar, porque se eu disser o dia que eu vou voltar, o povo vai dar uma de hipócrita, vai todo mundo bagunçar, fazer o que não presta, uma semana antes vai querer dar uma de santo, um dia antes vai querer dar uma de santo, eu não vou dizer o dia que eu vou voltar, mas eu vou dar os sinais. E o primeiro sinal, no versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: vai ter falso, o que mesmo, irmãos? Eu pergunto, isso já aconteceu sim ou não? Quantos viram aquele rapaz no programa do Ratinho ou na televisão, qualquer programa, levanta a mão? Henrique Cristo. Dizendo que ele era o Cristo. Eu vi esse rapaz num programa chamado Programa Livre, Volta Já, um negócio assim, parece que já até acabou hoje, não sei o que, da alta noite. Quando eu estava olhando uma reportagem com universitários, e aí eu vi esse camarada dizendo que era o Cristo. E ele dizia que era o Cristo, o povo ficava abandonando ele, tinha umas palhas, não sei o que, aquele negócio todo. E alguns universitários faziam perguntas para ele: mas Jesus, o que está acontecendo? Como é que é isso aí contigo? O que é isso aí? O que é aquilo? E a tua mão? E assim, e etc e tal. Todo mundo naquela movimentação. É interessante, quando isso vai acontecendo, aí alguns perguntaram: mas e como é que é os espinhos? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu tinha uma pergunta para fazer esse rapaz aí. Tinha uma pergunta. Sabe o que era a pergunta? Jesus usava coroa de espinho, sim ou não? Sim ou não? E os espinhos de Jesus, a coroa, os espinhos eram para fora ou para dentro? E por que a do beleza ali é para fora? Por que ele não bota para dentro? Não coloca. Por que ele não coloca? Eu queria fazer essa pergunta. Eu quase que ligava. Eu dizia: meu filho, coloca pelo menos 3 para dentro. Naquela época, os espinhos da coroa de Cristo eram 10 centímetros. Coloca só 5, enfiando assim, enfiando na cabeça. Não coloca. Agora, este homem lhe enganou, sim ou não? Sim ou não? Não lhe enganou. Mas enganou a muita gente. A Bíblia fala no versículo 6, eu vou lendo aqui o texto na tela. A Bíblia diz assim, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. A Bíblia fala que nos últimos dias, aqui embaixo neste mundo, nós teríamos muitas guerras. Muitas guerras. Pessoas utilizando aviões, todos cheios de tecnologia, soltando bombas, explodindo cidades, explodindo ruas, explodindo nações. Um grande desastre. Eu pergunto à Igreja de Deus, você que está aqui nessa noite, tudo isso está acontecendo, sim ou não, irmãos? Está acontecendo. E tem gente que ainda não está preparada para a volta de Jesus. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Estão lá canhões soltando tudo que podem, balas para tudo que é lugar, vão atacando pelos mares, vão atacando por terra, vão atacando pelo ar, bombas, guerras, e tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu pergunto, Jesus estava com a razão, sim ou não, irmãos? Estava. A Bíblia fala do falso Cristo, já aconteceu, diga amém. Com esse amém aí, meu amigo, aí não vai acontecer mais nenhum. A Bíblia diz que o falso Cristo já aconteceu. Diga amém, irmãos. A Bíblia fala que ia ter guerra antes de Jesus voltar. Já está acontecendo. Diga amém. Só que a Bíblia fala que as guerras iam dividir famílias. Crianças que ficam decepcionadas, magoadas, porque perderam o pai na guerra, perderam alguém que amam na guerra. Hoje o que se gasta com armamento daria para alimentar toda a multidão do mundo. Sabe o que é que os Estados Unidos faz hoje? O dinheiro que eles têm, eles investem em armamento. Se pegasse o dinheiro hoje que investe em armamento, se investisse para poder alimentar o povo, matava a fome do povo. Só que hoje, os homens não querem matar a fome do povo, querem matar o povo. Quer matar logo é o povo de vez. E a Bíblia fala, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E a Bíblia ainda fala o seguinte, versículo 7, haverá o que mais? Eu pergunto, está acontecendo fome hoje no mundo, sim ou não, irmãos? Será que existe fome hoje no mundo, pessoas sofrendo, sim ou não? Será que existem crianças que já nascem ali sem um pão de cada dia? Mulheres que vão trabalhando no trabalho manual, dando o seu melhor. Algumas estão com a mão na cabeça, desesperadas porque não sabem mais o que fazer. Crianças que pegam enfermidades, pegam doenças porque comem uma comida de qualquer jeito. Estão lá jogadas, sofrendo. E as pessoas estão lá pedindo, estão sofrendo. Irmão, isso é característica da volta de Cristo. Pelo amor de Deus. Você precisa se preparar. Vai dar um pulinho na África. Vê o que está acontecendo. Às vezes as crianças ficam jogadas ali. As aves ficam só observando a pessoa. Dá o último suspiro para devorar aquela pele de carne que tem no seu corpo. Crianças que estão mamando. Elas colocam força, mas elas não têm força. A mãe não tem leite. Uma disputa por leite tremenda. De acordo com a ONU, hoje 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Os velhos passam fome. As crianças já nascem sem peso. 2/3 da população do mundo, diz aí a reportagem que nós pegamos, vai para a cama com fome todas as noites. A cada 8.6 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. Sabe o que significa dizer isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, morreu alguém de fome. Isso é característica da volta, sabe de quem? De Cristo. Já está acontecendo. E o povo não se prepara ainda. Isso tudo está nos nossos olhos. E o povo continua bebendo, continua farriando, continua fazendo o que não presta. Ah, eu não vou me batizar agora, eu vou deixar para depois. Ah, vai nessa. A Bíblia fala de terremotos. A Bíblia diz no versículo 7, eu estou mencionando o texto, Mateus capítulo 24, verso 7, diz o seguinte, e nos últimos dias, antes de Jesus voltar, teriam terremotos em vários lugares. Alguém aqui já ouviu falar em terremoto? Levanta sua mão. Está acontecendo, irmãos. Jesus falou isso há muito tempo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão ali vítimas de terremoto. Você ter uma ideia, hoje são mais de 10 terremotos por dia. Isso é ruim, mas é característica da volta de Jesus Cristo. Diga amém. Agora olhe para cá. Verso 11, verso 24. Fala que nos últimos dias teriam muitos, muitos falsos. E a Bíblia diz que os falsos profetas, eles vão enganar a muitos. E eles fariam grandes milagres. Eles fariam coisas poderosíssimas para enganar, se possível, os próprios. Olhe para cá, homem de Deus e mulher de Deus. Olhe para cá. Cuidado com falsos profetas. Você pensa que o falso profeta é um homem de dois chifres? Você pensa que o falso profeta é um camarada todo encapetado? Falso profeta, ele tem que ter uma igreja. Falso profeta, ele tem que dar uma de santo. Ele tem que ter a pele de ovelha, mas o coração dele é de lobo. Irmãos, cuidado com os falsos profetas. Pastor, como é que eu vou saber? Pois eu digo um texto bíblico. Pelos seus frutos, o que é que diz a Bíblia? Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado com o falso profeta. Mateus 24, verso 12, a Bíblia diz que antes de Cristo voltar, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase. Eu peguei aqui um mandado bem antigo. Se pegar o recente, todo mundo vai escandalizar. Pega aí 1870. De 34 casamentos, quantos terminavam em divórcio? Um. Peguei um dado de 12 anos atrás, 1995. De dois casamentos, um se separava. E hoje? Já separa antes de entrar na igreja. Já dá assim hoje. Já vi caso que o marido está lá, o camarada, teve casos que entra lá os dois, estão lá, casam, beleza, vai para a lua de mel. Ah, não, eu quero dizer que eu vou administrar a empresa. Não, quem vai administrar a empresa sou eu. Não, você casou comigo, mas você viu lá que a gente botou lá, comunhão pascal de bem. Não, não é assim não. Ah, eu não vi isso. Não, você fez uma força. Não, não foi não. Pois tá bom, se você for o diretor, pelo menos sou o tesoureiro. Não, tesoureiro é pior ainda, é mexer com dinheiro. Ah, sabe alguma coisa? Não dá não. Buf, buf, buf, vai embora, vai embora. Aconteceu isso já. Hoje os casamentos estão aí quebrando-se. E não precisa ir lá fora, não. Vê dentro da igreja. Casamentos dentro da igreja se quebrando. Isso, irmãos, é característica da volta de quem? De Cristo. Agora, A Bíblia fala que antes de Jesus voltar teria doenças. Me diga o nome de algumas doenças aí, vocês. Qual mais? AIDS, câncer, qual mais? Dengue, a gripe aviária. O que mais? A Bíblia fala que antes de Cristo voltar teria que ter várias doenças. Será que existem? Vamos lá. É, eu conheço algumas. Por exemplo, febre amarela, cólera. É, febre amarela, cólera, malária, catarata, teto, leptospirose. Você vai vendo aí dengue, AIDS, glaucoma, estresse, pneumonia, mal de Parkinson, tuberculose, peste bubônica, rubéola, hanseníase, trombose, infecções, toxoplasmose, enfisema, infarto, diabetes, gripe asiática, Alzheimer, depressão, esquizofrenia, osteoporose, bronquite, DST, câncer e muitas outras. Tem muita doença, sim ou não? Vamos pegar isso aqui e dividir entre nós? Deus me defenda. Deus me defenda. Agora a Bíblia estava com a razão, sim ou não, irmãos? Estava com razão. A Bíblia ainda fala dos males e corrupções dos últimos dias. A Bíblia fala assim, ó, os homens serão egoístas. Pessoal, vamos ser sinceros aqui. Os homens são egoístas, sim ou não? A Bíblia fala que os homens serão avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, traidores, cruéis, inimigos do bem. E a Bíblia ainda fala o seguinte. A Bíblia diz claramente, em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? Aqui em Recife, não precisa nem ir para outro lugar. O povo é assim, sim ou não? Coloca um culto e coloca uma festa. Vem uma banda lá do Ceará, Calypso. Onde é que vai dar mais gente? Em limão com mel, caviar com rapadura, leite condensado com queijo. Qualquer tipo de banda dessa aí. Bota uma banda dessa aí para ver. Onde é que vai dar mais gente, irmãos? Eu quero ver. É no dia que Jesus Cristo voltar. E a banda Calypso toca. Aí eu quero ver. Vamos lá. Não sei o quê. O fogo. Aí o fogo. Aí quem manda. Aí eu quero ver. Vai. Vai tocando. E você vai pulando. Vai pulando bem muito. Para ver o que é que vai acontecer. Eu estava em Horizonte. E nós tínhamos uma amizade com o prefeito. E tinha um evento grande da igreja. E ele disse assim, ó, eu quero dar as cadeiras. Beleza, então vamos lá. Aí a banda Limão com Mel foi cantar em Horizonte, na sexta noite, e o evento da igreja era sábado de manhã. Só que a banda arrastou todas as cadeiras que tinha para alugar na cidade. Aí quando eu estou lá na sexta-feira à noite, tudo pronto e tal, e está faltando as cadeiras. Rapaz, está faltando as cadeiras, e como é que vai ser isso aqui? Aí eu dei uma ligadinha para o secretário de educação. Meu brother, rapaz, eu não sei se sabia, mas os crentes também sentam. Não tem cadeira não, como é que é? Não, pastor, é porque estão lá no Limão com Mel. Eu digo, meu Deus, quando é que pode liberar essas cadeiras? Pastor, amanhã de manhã. Meu filho começa amanhã de manhã, 8 horas. Pastor, 6 horas as cadeiras estão prontas. Beleza. Eu sei que 7 horas as cadeiras chegaram, tudo sujo de cerveja, de cigarro. E eu agora, pelo amor de Deus, vamos fazer um culto agora, os irmãos vão sair tudo pura cerveja. Tudo pura cigarro, tudo manchado de cigarro. Mas bota os crentes sentar. Só quando foram buscar as cadeiras, chegaram lá para pegar as cadeiras, sabe o que o pessoal estava dizendo lá? Não, não é cadeira aqui não. Nós queremos é bis. A banda começou a cantar 10 da noite, já estava 6 da manhã, e o povo não queria terminar a festa, não. A banda já tinha ido embora e o povo tinha ficado. Não, nós queremos dançar, não. Deixa as cadeiras, não vai tirar a cadeira daqui, não. Nós queremos bis. Sabe para que ficou na minha mente? A noite toda, pulando, dançando, bebendo e fumando, nós queremos bis. Coloca um culto aqui de 2 horas para ver se os irmãos ficam. Coloca um culto de 3 horas aqui para ver se os crentes ficam. E quer ir para o céu. Imagina se quisesse ir para o inferno. Quer ir para o céu. Primeira preocupação é do relógio. Ai, meu Deus do céu. Vai, passa. Roda, vai. Ei, ai, cuidado, irmãos. Cuidado. A Bíblia diz que os homens estão, de fato, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Você pode olhar. As pessoas hoje estão mais amigas da cerveja do que amigo de Deus. As pessoas hoje estão mais amigos. Os homens estão mais amigos do cigarro do que amigo de Deus. Os homens, os jovens, estão mais amigos das baladas, das casas de show, das boates do que amigo de Deus. Os jovens hoje estão praticando mais sexo antes do casamento, estão com a vida desregrada, estão amando mais a vida do que amando a Deus. E é por isso que Deus hoje ainda chora. Existem pessoas que aqui embaixo são capazes de tirar lágrimas de Deus lá em cima. Deus não criou você para beber não, irmão. Olha você que não é da igreja. Olha para mim aqui para ele dizer um negócio. Olha para cá. Deus não chamou você, meu brother, para estar tomando cachaça, não. Deus não chamou você para estar bebendo uísque, para estar fumando, para estar usando droga. Deus não chamou você para isso, não. Cada vez que você vai num baile, vai numa festa, vai numa boate, você machuca o coração de Deus. E eu vou te dar um conselho, amado. Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus te ama, mas ele não é besta, não, meu amado. Ele também é juiz. Não brinca com Deus. Não arranca lágrimas de Deus. Seja fiel a Deus. Seja um orgulho do céu e não uma decepção do céu. Agora, o que é impressionante, eu quero finalizar mostrando para você qual vai ser o último sinal para acontecer e Cristo volta. Mateus 24, 14 diz a Bíblia assim, ó: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o... Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando o evangelho for pregado a todas as pessoas, virá o fim. Olhe para cá os pernambucanos. E todos aqueles que são de qualquer estado, mas que são gente, olha para cá. Eu vou lhe dizer um negócio. Uma novidade. Olha para cá. Ninguém que está aqui dentro dessa igreja, pode ser espírita, assembleano, católico, da Universal, adventista, sem religião, olha para cá. Ninguém aqui é mais inocente depois dessa mensagem. Vacilou. Ouviu? Acabou-se. Não tem mais jeito. Se quiser ir embora, pode ir, porque agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O último sinal vai ter que ser pregado nas ilhas, onde o satélite não alcança, onde a internet não alcança, onde os navios não conseguem chegar lá, onde não tem possibilidade dos homens ainda chegarem. Para eles vai ter uma oportunidade. Para você não, brother. Para você não, porque você acabou de ouvir o último. Já aconteceu todo. Você está sendo vítima do último sinal. Se vacilar, está fora do paraíso. Não tem mais jeito. Você acha que o Espírito Santo trouxe você hoje à noite aqui para quê? Pelo amor de Deus. É porque ele quer ver você no céu, diga amém. Ele quer você, ver você no paraíso. Meu filho, pelo amor de Deus, a porta está se fechando, prepare-se. A Bíblia ainda diz assim, ó: quando começar a acontecer esse negócio de guerra, de fome, terremoto, tudo isso, quando começar a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Os vivos digam amém. Irmãos, Jesus não vai voltar, irmãos. Ele não vai. Não pregue isso. Jesus não vai voltar. Ele já está voltando. Ele está voltando. E quando ele voltar, diz a Bíblia, todo olho, o olho dos crentes e o olho dos ímpios, todo olho verá. E a palavra diz que ele virá com os seus anjos. O teu anjo, o meu anjo, o nosso anjo. E a Bíblia diz que a volta de Jesus será audível. Vai se tocar trombetas. Vai ser um movimento poderoso. E agora o último texto da noite. Acompanhe na tela. A Bíblia diz em Mateus 24, 44 o seguinte: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não pensais... O que diz a Bíblia, irmãos? Eu queria que vocês agora lessem comigo, que esse texto tem que ficar no seu coração. Um, dois, três e... por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não pensais... O que diz a Bíblia? O Filho do Homem virá. Você entende esse texto, irmão? Você sabe o que é que significa isso aqui? A hora em que não pensais, Jesus vai voltar. Não é quando você estiver dentro da igreja, irmão. Não, pode até ser que seja. Mas é na hora em que não pensais. Sabe o que é que eu entendo? É quando você estiver com uma garrafa de cerveja na mão. É quando você estiver com um cigarro nos lábios. É quando você estiver dentro de um motel. É quando você estiver no meio de uma prostituição. É quando você estiver colocando a mão no dinheiro que não te pertence. É quando você tiver dito, o meu batismo vai ser depois, agora não. É nesse momento em que você não estiver pensando que Cristo volta. Aí eu quero ver você dentro de uma festa e Cristo nas nuvens. Você pode até não ser cearense, mas eu quero ver se você é macho. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o que você vai dizer. Jesus nas nuvens e você fora da igreja. Jesus nas nuvens e você fora do templo. Jesus nas nuvens e você brincando de ser crente. Jesus nas nuvens e você ainda quis consertar a vida com Deus, preferiu consertar a vida financeira, a vida familiar, em vez de se entregar a Deus, fica criando questionamento. Hoje não, para depois, agora não. Vai adiando, se ele volta e tu não está preparado, amado, pelo amor de Deus, hoje é o dia da tua salvação. Pelo amor de Deus, a gente precisa olhar para o céu. Nós precisamos crer que Jesus Cristo, ele voltará para Recife. Amém? Ele voltará para o Brasil. Ele voltará para o mundo. Mas acima de tudo, Jesus Cristo voltará para você. Agora, amado, eu até imagino como vai ser aquele dia. Eu até começo a vislumbrar o que é que vai acontecer naquele dia. Eu começo a suspeitar as bênçãos que Deus tem para nós naquele dia. Eu posso até ver. Eu posso até desconfiar. Eu até penso. O que é que Deus... Soltou o áudio aqui, brother? Eu até imagino... Quando eu olho para um negócio desse aqui, pode passar aqui. Pode passar aí. Eu estava um dia dando uma olhada num filme e eu fiquei observando. Eu comecei a captar mais ou menos como é que Jesus vem para Recife. Para Recife. Como é que Jesus vem assim para o mundo? Como é que Jesus vai aparecer? Como é que ele vai se manifestar? A reação das pessoas. Eu fiquei imaginando, mas como é que Jesus vem? Eu sei que vai começar o coro de anjos celestiais, vão começar a cantar. Eu sei que os seres humanos vão olhar para um lado, vão olhar para o outro, vão olhar para o céu. Pessoas já vão estar aguardando ele voltar. Mas outras pessoas não estarão aguardando. Algumas vão olhar para o céu e vão chorar de emoção. Agora a Bíblia diz que outros vão olhar para um lado, vão olhar para o outro. Vão começar a contemplar as tragédias. Os anjos vão começar a descer na terra. Vai haver uma grande comoção. As pessoas vão vislumbrar os anjos. As pessoas vão olhar umas chorando, outras sorrindo. Umas desesperadas, outras gemendo. Os cemitérios, as tumbas vão se abrir. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vai aparecer no céu com todos os anjos e vem buscar você. Diga amém. Ele vem. Que você esteja preparado ou não, ele vem. Ele é Deus. Que o diabo queira ou não, ele vem. Ele vem. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Diga amém. Ele vem. Eu até imagino, naquele momento, as mães que perderam filhos, o marido que perdeu a esposa. Jesus agora envia os anjos, as tumbas se abrem, e Deus agora envia o anjo para pegar aquela criança que morreu e colocar nos braços da mãe, aquele esposo que morreu e a esposa ficou em lágrimas. Aí o anjo vai lá e pega, ressuscita o esposo e devolve para sua respectiva mulher. Ah, vai ser uma bênção, irmãos. A esperança na volta de Jesus Cristo. Agora, nada disso vai ter sentido se você não estiver preparado naquela hora. Não vai adiantar anjos voando. Não vai adiantar trombetas sendo tocadas. Não vai adiantar tudo que vai ter na volta de Cristo se você estiver perdido. Você precisa estar ao lado do seu esposo. Você precisa estar ao lado da sua igreja. Ao lado do seu anjo. Olhando para o céu, vislumbrando Jesus voltar. Amém? Que Jesus volte para Recife. Que Jesus venha para Recife. Que Jesus venha para o Brasil. Mas que Jesus Cristo salve você. Você não está aqui por acaso nesta noite. Não interessa de onde você veio. O que interessa é para onde você vai. Você tem que estar no céu, amado. Pelo amor de Deus, existem dois grupos de pessoas. Um grupo que prefere ficar bebendo, se prostituindo, fora de igreja, dando mais interesse a trabalho do que a Deus. Mas pelo outro lado, existem aqueles sinceros que colocam Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas, o que diz a Bíblia? Agora, olhe para cá. Haverá dois grupos naquele dia. O primeiro grupo vai para o céu. Mas não se engane. O segundo grupo vai para o lago de fogo, onde a Bíblia diz que vai ter choro e ranger. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Se ele viesse agora, imagina que o culto vai terminar agora, porque Jesus está lá fora. Você ia para cá? Você que está aqui na galeria, você tem certeza que você estaria aqui? Você que está aqui embaixo, você tem certeza que você estaria aqui? Sabe por que Jesus não voltou hoje, queridos? Sabe por quê? Porque Ele quer que você esteja aqui. E talvez hoje você não ia para cá. Sabe por que Jesus não voltou hoje? Porque Ele quer salvar o teu esposo. Sabe por que Cristo não voltou hoje? É porque Ele quer salvar os seus filhos. Tu sabe por que Cristo não voltou hoje? É porque Ele quer a tua família no céu. É por isso que Ele não veio. Ah, meus queridos, nós precisamos tomar uma decisão nesta noite. Nós precisamos querer o céu. E eu faço uma pergunta: quantos dos que estão aqui querem ir para o céu? Levanta a mão. Agora eu faço a mesma pergunta: quantos dos que estão aqui estão fazendo por onde ir para o céu? Já diminuiu. Querer todos querem. Fazer por onde alguns fazem. E nesta noite vocês vão conhecer agora pessoas que querem ir para o céu e querem fazer por onde ir para o céu. Eu quero convidar neste momento todas as pessoas que serão batizadas hoje, que tomaram a sua decisão. Pessoas que querem estar no céu quando Jesus Cristo voltar. Pessoas que querem estar prontas naquele dia que venha Jesus. Que elas estarão prontas. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aqui está um grupo de pessoas. Podem vir. Aqui está um grupo de pessoas que querem ir para o céu, mas querem fazer por onde estar no céu. O desejo de ver Jesus é o desejo mais profundo desses corações aqui à frente. Eu sei que eles têm vários sonhos, mas o primeiro sonho e grande sonho destas pessoas é de se encontrar com Jesus no céu. Existe uma forma de você mostrar para Deus e para o mundo que você quer estar no céu. E a Bíblia diz que esta forma é a pessoa ser batizada. E aqui eu encontro algumas pessoas. Pessoas que têm as suas dificuldades. Pessoas que estão vivendo neste mundo, mas que os planos deles são maiores do que viver aqui neste mundo. Alguns aqui eu até conheço a história. Deus seja louvado, porque nesta noite vocês vão dar o maior presente para Cristo. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Se Jesus sofresse do coração, ele morreria de infarto. Mas como ele não sofre, ele vai se emocionar até o final. Porque vocês estão mexendo no coração de Deus nesta noite. Até agora vocês estão correndo para Deus. Mas a partir de agora vocês não precisam mais correr. Porque Deus levará vocês em seus braços de amor. Eu me lembro da história de Isabel. Essa jovem casou com esse rapaz. Tinha uma noção da igreja. O sogro dela foi um dos anciãos da igreja, ele está aqui. Família dele toda é da igreja, um dos pioneiros da igreja aí, em outros lugares, já frequentaram vários lugares. Tem todas as raízes. Ela me falou: pastor, eu estava em casa quando a minha cunhada chegou. E hoje eu estava na casa dela, ela me mostrou o banco. Pastor, foi nesse banco aqui, ó. Eu estava aqui quando a minha cunhada disse: vamos para uma semana de oração, porque o pastor disse que ia ter milagres. Vamos lá. Veio a primeira noite. Veio a segunda noite. Veio a semana. E hoje vai ser batizada para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado. Este estava fora da igreja. Mas ele descobriu que o melhor caminho da vida é caminhar com a igreja. Aqui tem outro que eu conheci. Só Deus sabe a vida deste homem. Só Deus sabe o sofrimento deste homem. Ontem eu mencionei. Bebia, fumava, frequentava centro espírita, candomblé, tudo que era lugar. Mas esse homem foi alcançado pela misericórdia de Deus. Aqui está outro. Quando eu cheguei aqui nessa igreja no sábado, teve um almoço e uma mulher me procurou naquele almoço. Disse: pastor, há 6 anos eu estou orando pelo meu esposo. Pastor, fala com meu esposo. Quem é o seu esposo? E ela apontou. Ele estava almoçando. Eu disse: irmã, agora não. Deixa ele ouvir algumas mensagens. Deixa o Espírito Santo tocar no coração deles. Dele. Pastor, mas ele já está frequentando a igreja, mas ele não se decide, pastor. Irmã, ore. Porque grandes coisas acontecerão na sua vida. Sabe onde é que está o rapaz? Está aqui. E sabe o que é que ele vai fazer hoje? Ele vai ser batizado para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado. Vai ter mais gente de Recife no céu. Vai ter mais gente de Boa Viagem no céu. O céu vai ser um lugar conhecido. Porque os nossos amigos estarão lá. Os nossos familiares estarão lá. Deus seja louvado. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Se vocês concordarem com aquilo que eu estou dizendo, vocês podem dizer sim. Vocês acreditam no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo? Sim. Vocês acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os pecados de todos vocês? Vocês acreditam que Jesus Cristo nesta noite está arrancando de vocês o coração velho, está colocando em vocês um novo coração? Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela é inspirada por Deus? Vocês acreditam que Jesus Cristo é o melhor amigo de vocês e que hoje à noite Ele está no céu intercedendo, torcendo pela decisão de vocês? Vocês acreditam que Jesus Cristo é o nosso Pai e o Pai que está perto do Filho e Ele vai voltar para levar vocês para morarem no céu? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nos 10 mandamentos de Deus, inclusive o 4, que é o sábado santo ao Senhor? Vocês desejam guardar os 10 mandamentos de Deus, inclusive o sábado, mostrando que vocês amam o Senhor Jesus e o obedecem? Vocês acreditam que Deus estabeleceu o plano de dízimos e ofertas para sustentar a igreja e a pregação do Evangelho, e é desejo do coração de vocês colaborarem com a pregação do Evangelho? Vocês, nessa noite, acreditam também que Deus fala à sua igreja através dos profetas e que Deus usou Ellen G. White para ser a profetisa dessa igreja? Vocês, nesta noite, estão aqui publicamente dizendo que vocês querem ser batizados por imersão do jeito que Jesus foi batizado? E eu faço a última pergunta para vocês. Vocês querem mesmo, a partir de agora, fazerem parte da família de Deus? Tem certeza? Não querem voltar atrás, não? Pois eu quero dar o último conselho para vocês. A partir de agora, vocês não vão entrar no mar de rosas. As dificuldades, elas continuam, e depois do batismo, eu vou logo avisar, elas aumentam. Mas um detalhe, as vitórias em que você nunca conseguiu, elas vão triplicar na tua vida e na tua família. Porque o inimigo, ele está tentando alcançar vocês. Mas a partir de agora ele vai ser bloqueado pelo poder do Espírito Santo. E pessoal, eu quero pedir em nome de Cristo. Só saiam dessa igreja no dia que vocês ouvirem o pastor dessa igreja, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Possuir a herança que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Não abandone esta igreja daqui para o céu. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora, e se os irmãos puderem, a gente agradece. Nós vamos orar por estas pessoas. Grandioso Deus, querido Pai, Que coisa linda nesta noite, Deus. Nós louvamos, nós jejuamos. Deus, lágrimas foram derramadas. E aqui o Senhor curou esta igreja com esses frutos e estes presentes. Grande Deus, a partir de agora, a programação não é para nós. E nem vai tocar em nós. Tanto como vai tocar em Deus. A gente sabe, Deus, que o que o Senhor mais gosta de ver é quando uma pessoa se entrega aos teus braços. E o Senhor vai ver, não é uma, não é duas, não é nove, não é dez, é muito mais do que dez. Que tudo isso aqui, Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Aceite essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Quantos dos que estão aqui são batizados? Estão felizes pela decisão deles e apoiam o batismo deles? Levante sua mão e diga amém. Amém. Sejam bem-vindos à menina dos olhos de Deus, que é esta igreja. Nesse momento, cadê os diáconos? Eles vão conduzir vocês? Os homens podem sair por esse lado, por gentileza. As mulheres, por esse lado. Essas pessoas vão se preparar para o batismo. E o que vocês verão agora é a cena mais linda que os olhos humanos podem contemplar. Quando você estiver olhando aqui para cima, creia numa coisa. Esse tanque foi cheio de água, mas ele foi preenchido com as lágrimas de Deus. Porque o céu se comove neste momento pela decisão dessas pessoas.